Ligo logo qual é. Cabelo crespo pra marcar no olhar do mané. Eu tô ligado, eu tô no olho no sentido do Zé. Já sei que ele botou fé, no thread sabe qual é. Eu chamo muita atenção na cabeça dos pregos. No viso de ladrão, é meu jeito e não nego. Botando opinião, mandinga de nego velho. De carro com atenção, de som de preto que presta. De barba pra identificar a bonita etnia. Passo a mão no queixo pra mostrar autoestima. É o que me afirma, o que leva minha giga. Dando sempre a malícia pra rimar com efeito. Na batida, contexto, no sentido, no jeito. Batuque preto, som preto, de gueto. Respeito, mesmo, mesmo, mesmo, mesmo. Preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto. Enquanto os pau no cu vão no show pra morrer, levantar as mãos, nego, sem saber porquê. Enchendo os copos quando te mandam beber. Cês vão cair, levantar sem saber. Hoje é da hora, amanhã foi embora. Maldita moda, quem incomoda os velhos escola. Jacob na caranga, os prego tudo olha. Isola, aumenta o som, vamos embora. Quem é os dreadlock? Que apavora os psico e deixa em choque. Que as viatura fica a fim de dar um bote. E nossas broncas que nós mesmo é que resolve. Nos pano largo, à noite no rolê. Bota o turbante aí, cês vão fazer o quê? Nem preocupado se não vão entender. Porque aqui na rua identidade é pra manter. Preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique. Bread, shake it, bread, shake it, bread, shake it, bread, shake it, bread, shake it, bread, shake it, bread, shake it, bread, shake it, bread, shake it. Pode crer, pode crer. Tô pronta pro rolê, rolê. Pode ver, ah, hoje não vai chover, chover. Eu vou vestir uma roupa muito massa. Quando eu passar, a galera toda fala. Solto meu dread, boto o estilo black. Bolo plano, curte festa, boto o som que estremece no carro. Quem nunca viu uma preta dirigindo assim? Olha estranhando e desejando todo mal pra mim. Tô nem aí, eu tô dentro do meu carro e encaro. Encabulo os otários que ficam olhando espantado. De tatuagem no braço, cabelo embaraçado. Não paro num salão caro, cultivo meu crespo afro. Zé Mané fica ouvindo a rima louca, vai dizer o quê? De rolé de otário, pirando o que mandam tu fazer? Cê tá todo enrolado mesmo, nem sabe quem é você. Só comédia vacilo na quebrada, nem sabe viver. Preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique, preto, chique.